6320, Solos 47, direita Foxtrot 21, décima 1. Direita Foxtrot 21, Oceano 6320. Confirme por gentileza, agora essa chuva aí atingiu aí o ponto médio da pista. Daí pra frente tá uma olhada, né? Ponto médio da pista. Obrigado. Solo, boa, Oceano 6320, livrou. 6310, boa, segue via Alfa, reporta aqui da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, Oceano 6310. Juliette, meia dúzia. Juliette, meia dúzia, 6320, boa tarde, espera daqui a pouquinho, senhorita. Solo, passaredo 2230 para o pushback acionamento. 2230, no pátio 3, autorizado, chama táxi. Passarei, 2230, passarei. para o tanque, passarei de 2230, 31 no POV, com 5 horas de autonomia até na Salvador. 2230, autorizado táxi via parte 1, Índia, deu ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 5, movo. Autorizado, parte 3, parte 1, ponto de espera, 295 graus, uma boa tarde. Azul 41 no meio, via Mário para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. Passaria 2230, ponto de espera da 1-0. Passaria 2230, autorizado alinhado e colar pistão no 0, vento 1-70 graus, 0,6 dúzia. Ainda cola no 0-2230. passaria 2230 ao 58208, bom voo. 208, boa. Boa tarde, passaria 2230, decolado. 2230, contato radar, suba nível 180. 180, não tem condições de cumprir o limite da caça superior, só cumpre o inferior, 2230. Copiou o controle, o 2230, passaria? Controle ciente. Ela vai manter 3.000, aguardando a atualização para subir 2230. Localizador, gol no 964. 964, chama a torre 1995. 1295, gol no 964. Torre, muito boa tarde, gol no 964, 60 no final, pistão no zero. Gol no 964, boa tarde, ajuste no zero, no 5. Entrando em condições visuais, o teto estimado de 1500 pés, visibilidade 8000, reporte avistando. 864, não chove mais sobre o campo, a pista molhada. Ciente, reportará avistando. O 2230, passaredo, vai necessitar de desvio à esquerda da rota devido à formação à frente. Ciente à esquerda. Gol 1256, autorização, ciente da Mike para Natal. O tráfego na chegada Mari será autorizado. Caso de falha, após Argo, autorizado. Afirmativo. Se escuta, deve ser autorizado. Rota, nível 370. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, transição Zipá, aciona 5454, controle 1-2-0-8. Ciente, autorizado 3-0, via perfil Roseto, saída Puca Zipá, 5454, 256, saída Puca, transição Zipá, o dash em pronto. Tá pronto, para o posto de 9212. 95, autorizado, chama táxi. Porta táxi. Gol no 964, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-90 graus, 0612. Sobre pouso, pista 1-0, gol no 964. 6 quilômetros. Passaria 2230, autorizado subida para nível 180. 180, 2230, passaria. transformador, boa tarde, Azul 2771. Azul 2771, na proa de Mari, autorizado via Mari para 2000 pés, ajuste no 015. Então, via Mari para 2000, a gente tem que informar que perdemos contato com o centro de Recife, ok? Transformador com o 2771. Copiado, ciente da falha de comunicações. Transferida da presença da 210 ao 2000 via. Ativo. Agora no direto Arbor, passaredo 2230. Ciente, passaredo. 211, boa. 211, obrigado, boa. Salve Salvador, boa tarde, boa no. 1964, boa tarde, segue via Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, pro 11, vou no 964. Salvador, uma boa tarde, o Oxané 6315. 6315, boa tarde. Informação em curso é papá. Prepara a saída da Eule da Morte, me aguardando. Da Eule da Morte, vai na frente, muito obrigado. Final, Azul 4196. 7 final, ele é Chama Turre 1895. 1895, grato, uma boa tarde. Max? Eu. Antigas, 320. Horas e 40, alterando o portamento. 1256, autorizado táxi. Via Índia, deu ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 015, meu voo. 015, Índia, 295, torre 215, meu voo. 964, modifica o portão para 02, bate o principal. Principal pro 2, o 964. 1000 pés, visibilidade 6000 metros. Não chove mais sobre o campo, a pista permanece molhada. Vento para cheque 19089. Sente, vai passar externo agora, baixar para a azul 4 no meio. Tem reporte avistando. Acima, paramos. Mantenha o ponto de espera. Deixa eu manter o ponto de espera, o 256. Chego está agora 11 horas, cruzando 85 e subida para 180 rumo a oeste. Sim, Sérgio, 4-1-6, 900 pés. Excelente, 4-1-6, pouso autorizado, pista 1-0, o vento está 1-9-0 graus, meia dúzia nossa. Sempre pouso 1-0, Sérgio, 4-1-6. V2230 autorizado, direto Conquista. Direto Conquista, abraço, V2230. Quatro 1 6, solo 1-0, libere na Foxtrot 2-1-1. Por gentileza, na sua curta final eu recebi uma indicação de variação do vento aqui. O senhor teve alguma indicação de caldo? Afirmo 3 mais de caldo, é a curta. Ok. 4-1-6, 2-1-1, boa tarde. Afastando na radial 240, 15 milhas, correção, a radial 024. 15 milhas, nível 050, decola da 17, primeira curva à esquerda, segue o perfil de saída Lotar, aciona 5445, controle 120.8, torre 118.95. Juliette, eu acho que o uísque, protejamento correto, confirma o Palmeira. 03 a bordo, para acionamento Itaque, chame torre 118 desse maravilhoso. Juliette, eu acho que o uísque. Solo azul, 4-1-6. 1-1-6, boa tarde, segue via Alfa Juliette, portão 3, parte principal. Alfa Juliette, portão 3, parte principal. Juliette, Oscar, uísque, chame táxi. 03. 256, decola às 13:08, bom voo. 08, bom dia, boa tarde, governo 2-5-6. Salvador, boa tarde, gestão 3-8-0-5. 3805, boa tarde, número 2 para a cópia. Informação papá, prepara a Daiole da Mótima. Daiole da Mótima. E a saída PUCA? PUCA 370, voo no 256. Telemetria 305, pronto, cópia. Adiante, Felipe. Via 305, autorizado Guarulhos, via Pesulu 1-0, aposto conforme rota, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, Aciona 5464, controle 120, decimal 8. Vocês são os autorizados Guarulhos 360, Apesulo 10 após conforme o plano. Decolada 10 com primeira direita no perfil da Leda Motiva, 5464, 1208, estamos no 04, Oxanéia 63, 1-3. 63, 1-5, atendimento correto, reporta quando pronto. Eu faremos, obrigado. Chega a 305. Autorizado Guarulhos, via Pisulo 10, após conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5426, controle 120, decimal 8. Vicente da 3805, autorizado 340 para Guarulhos, via Pisulo 10, subida da El, Leda. Com primeira curva à direita, transição Motiva, transponder 5426 e o controle de saída 120.8. 3205, alinhamento correto, na remota 12, em pronto. Matheus, obrigado. Bem checado? Informo operação instrumento, teto estimado em 1000 pés, a visibilidade meia dúzia mil. Não chove mais sobre o campo, a pista úmida. Baixou e travou, reportará. Visual 2771. Um 256, chame centro Recife em 12545. 2545, com 256, boa. Alô, Salvador, é o TAN 3805, no 12. Para pushback, estacionamento. 3205 na 12, autorizado, chama táxi. Gostaríamos de táxi, dá 3805. Visual, azulê, 771. Sim, autorizado, pistão na 0, vento variável, 5 nós. Entre pouso, azulê, 771. Chame na Papá, Juliette Oscuisca. Juliette, acho que o uísque estou voltando. Você, por gentileza, no local, você aposta quantas milhas você rodou? O Altero transponde para 0126. Ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. Isso é papá? Prossiga. Alô, Papa Mike, confirma a intenção de voo, afasta na radial 060, 20 milhas. Gente, aguarda um instante, cópia. Quilo, Papa Mike. Azul 2771 no solo 19, direita Eco 211. Direita Eco 211, 2771. Alô Salvador, boa tarde, Azul 2771, liberado na Eco. Azul 2771, no boa, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá, atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, sinalizador 2771. Papa Mike, pronto, cópia. Papa Mike autorizado, Salvador, Salvador, nível 050, decola da 17, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 1722, controle 120.8, torre 118.95. Papai, mais que protegimento correto, confirma o PB? 02, para acionamento táxi, chame torre 118.95, quilo, Papai Mike. Papai Mike, no parte do grau autorizado acionamento, chame táxi. Juliette, eu acho que é a Whisky, decola os 22, 208, bom voo. 208, Juliette, ok. Controle, Papa Tango, Juliette, ok, decolou no 7, na 6. Juliette, eu acho que é o Whisky, contato radar, suba ao 050, saída lotar. 050, na lotar, Juliette, ok. Mano, o táxi 3805 com 182, 3 horas e 55, hotel Nova Leão. 3805, 2805, autorizado táxi, via parte 1 no Índia, até o ponto de espera, turbo 1-18-295. Ajuste no 0 no 5, bom voo. Autorizado parte 1, Índia, ponto de espera no 0, 18-95, botão 3205. Salvador, boa tarde, GTA 3805. GTA 3805, autorizado alinhar, decolar pista 10, 200 graus, 4 nós. Autorizado alinhar e decolada 10, GTA 3805. Alô, Salvador, boa tarde, Papa Romeo, Papa Foto, com a informação da parte do calendário 360. Passo November, boa, confirma a pista que decola e o pátio? Ah, no pátio 3, posição 612 aqui, mas decola da 10. Gente, pronto com a apel, Papa Foxtrot November. E onde eu? Foxtrot November, autorizado Sierra Bravo, Golf Vitor, via Pesuru 10, após conforme rota, nível 360. Decola da 10. Primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El Leda. Motman. Aciona 5457. Controle 120.8. Seria só confirmar a saída pro saída da El Leda. Motman. Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Gente, autorizado Serra Bravo Golfo Vitor, principalmente a Pesuru 10-360, Pesuru 10-0 com curva à direita, na saída da El Leda Motman, o 4-7 é o transponder, 2-0-8-0 é o controle, o Foxtrot 9. Foxtrot 9, meu cotejamento correto no patch 3, chame pronto. Bora. O que? É o Juliette, ótimo isso, senhor. Intenções agora da presente, se possível, para o apelo para a chegada a bombo, executar um INS X-Way, após a remédio nuclear, faz uma nova saída local, e posteriormente novamente bombo, ILS final e bombo final. Ok, entendido. Autorizado a POD pelo para a chegada bomba. Já sente, o Juliette Ospreys, pode manter 4000? Xenia 6326, a sua identificação autorizada via Mari, desce para 2000 pés, ajuste 10015. Via Mari 2805, obrigado, boa tarde. 208, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, tá? 3805, decolou na Dael Leda. 3805, contato radar via Dael, sobe ao 340. Subindo ao 340, alguma possibilidade de... Nós estamos mantendo a proa após decolagem, após os desvios aqui, poderíamos tomar a proa de Leda? Prisado 3805. Prisado, proa de Leda, então 3805, obrigado. Juliette Oscar Whisky, via Bonf, autorizado a descida até 2000 pés. Reporte quando estabilizado no localizador. Ajuste 10015. Tá ciente, só confirmando, desce via para 2000? Afirmativo. Positivo. Via para 2000, autorizado em INS, reportará estabilizado. INS é o que? Copa Mike, autorizado até a Oscar. Salvador, boa tarde, Oxumé 6142, informação Oscar, cópia. Oxumé 6142, informação Quebec, pronto, cópia. Pronto. 6142, autorizado Recife, via Pesolo 17, após conforme rota, nível 350, decola da... 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5477. Controle 120 decimal 8. Pesolou no 7 até Puca. Decola da 1-0 com a primeira curva esquerda. Saída Puca, depois Jamo e Aracaju. O... Transponder 5477, controle de saída 120 decimal 8, Oxalé 6142, está no portão 62. 6142, protegimento correto, reporta quando pronto. Reporta lá. Paulo, é o Papa Romeu, Papa Foto São Paulo, estacionado com 22 para Boa, 4 horas de autonomia, operando Pampulha, Belo Horizonte. Quente, pronto para o push? Tá pronto para o táxi. Autorizado o táxi, chama para ingresso no pátio principal, Papa Foxtrot November. Fili táxi, chamará para ingresso no principal. Papatango, Mike, Bravo Yankee, boa tarde, confirma o horário do plano? Não, não é plano, é Charlie Bravo Yankee, confirma a posição que se encontra, o pátio? A Castro Graia. Gente, para o início do táxi, chame a torre 118 195, Mike Bravo Yankee. De sobe ao 050, quilo Papa Mike. Quilo Papa Mike. Austrália, não vem autorizado o ingresso, pátio principal, Índia até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 015, bom voo. Boa tarde, Quebec confere, pré-autorizado 210, copia a guarda coordenação? A guarda coordenação para 170. Gente, será coordenado 2788? Fox 90, autorizado LR Mateus 0. Autorizado LR Mateus 0. Com o Fox da Palavra. Marco Bravinha, que guarde. Other ground, good afternoon, this is Ocean Air 6315 on gate number 4 for Pacific Express. Seja vindo a Cone, cruzou 2000. Quando possível, detonação para o procedimento S2 da Monozero. Gente, Mike Bravianchi, autorizado, seguir o fórum e ingressar na pista 1728, corrige, 1735. Até a cabeceira 35, autorizado, Mike Bravianchi. Até a cabeceira 35. Limite nessa proa será magnética 160 de Sintra. Limite magnética 160 de Sintra, pode ser. Pão 3805, chame o centro Recife, frequência 1251. Centro Recife, 1251, tá, 3805, boa tarde. O Papa Mike continua subindo para o 050. O senhor sobe até o nível que foi interessante para o senhor. Passei 3000, tá ok. Está estabilizado, Juliette Oscar. Juliette Oscar, Quebec. Compete final ILS, chame a torre 198, decimal 95. 1895, Juliette Oscar, que até daqui a pouco. Escutando aqui o Papa Mike. Pode descer para 3000. Exato, 3000. 3000. Tido, o Juliette Oscar Whisky, ajuste no 05, chove sobre o campo, operando agora em condições de instrumento, com teto estimado de 1200. E a visibilidade de meia dúzia mil. Reporte avistando a pista e posteriormente iniciando a remetida, Juliette Oscar. Gente, reportará, Juliette Oscar. Espadar Fox Novembro, decolar 239, controle em 208, bom voo. 1208, bom dia. 66, boa tarde, via Mário para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. 0 no 5 está pronto, tá? Eu vou 9 minutos. Autorizado. Tá, obrigado. We have 157 persons on board, 157, 2 hours and 4 hours and 45 minutes of fuel and alternative schedule. Ocean 6315, approve a taxi via Manapro, taxi to India to Honey Point, when there, tower 118.905, altimeter section 1015. 1015 for 218.118.905 on holding point Ocean Air 6315 via India. Sempre me atender, né? Vamos só interceptar o localizador na proa 065. Negativa. Sai, me atender, né? Pela proa 065, autorizado ILS, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. 0 no pés. 05, na prova 065, que acerta a minha aeronave em aproximação, a torre informa chuva moderada, perto de 1000 pés, com 5 km, 5 mil de visibilidade. 96. A 3065, atendimento correto no 3, pronto. Solo Salvador, Oceano 61 no 42, para postar estacionamento. 61 no 42, 62 autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, Oceano 61 no 42. Remete ao Juliette Whisky. Juliette Whisky. Ok, remete aos 42, mantém a proa até 2000, controle 208. Até 2000, controle 208, Juliette Whisky. Ocean Air 6315, holding short runway 10 ready. Clear to line up and wait, runway 10, Ocean Air 6315. 6315, clear to line up and wait. Afirma, Mike Bravianchi. Pelo Papa Mike, curva esquerda para o 220. Esquerda 220. Só prossegue na lata. Gente, Juliette, Oscar, Whisky, reporte atingindo ou cruzando 2000 pés. Tudo 788, me escuta? Prossiga. A aeronave que arremeteu, ela reportou alguma coisa na mão? Não, não, é treinamento, é cheque. Cadê? 10, controle 120, decimal 8. D78, nível 170, no pátio 3, já em pronto. Vamos 6215, clear now to take off runway 10, wind 140 degrees, 6 knots. Clear for takeoff, Russian Air 6315. Mike Bravo, que é tua? É, informação, a Infraero tinha informou agora que o pessoal do evento da coordenação pediu que aguardasse, ok? Por isso está mantendo posição. Então logo o follow me inicie movimentação novamente, o senhor está autorizado a segui-lo. Senhor Papa Mike, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o A140. 140, autorizado 2000. 2000, quilo Papa Mike. Seu nome é 326, tem referência? É com referência mesmo, 6326. Esse para 1700, reporte estabilizado. Está estabilizado, 6326. Juliette, Oscar Whisky, início de detonação para final ILS ou vai fazer a bonf mesmo? É, seria bonf mesmo, é porque a gente está fazendo o check de equipamento e VOS. Ok, então vou empelou. E mantenha 4000. Solicita interceptar a 024 para check do VOR e após seria o ideal seria realmente pelo Juliette Oscar. Ok, então informe quando for pro apelô e qual nível que vai subir. Quando ficar muito alto pode ser até 4000 e logo após interceptar a radial a gente prossegue mantém até pelô. Ok, informe quando for voar pelô. Passará, Juliette, eu acho que isso, que grato. 326, chame a torre 1895. 6326, 6326, estabilizado LS 0. 6326, boa tarde, ajuste 0 no 5. Chuva moderada sobre o campo.